levantava os catalépticos que estavam quase que como mortos, com seu alto poder fluídico, ele nos deu um testemunho da graça, do dom da mediunidade. Mas os Espíritos do Senhor, portanto, vêm nos esclarecer que todos nós, imperfeitos, melhorzinhos, aqueles um pouco mais elevados, todos sentimos a influência dos Espíritos, a influência oculta que nos fala a questão 459 do Livro dos Espíritos. Seriam como se fôssemos, entre aspas, médiuns, porque não somos todos que trazemos a missão do mediunato, da tarefa mediúnica, da mediunidade ostensiva, mas que todos percebemos a influência dos Espíritos. E talvez por isso hoje nós encontremos tanta gente com depressão, comentávamos na manhã de hoje, porque parece-nos, isso é uma opinião pessoal, que chegando-se ao mundo de regeneração que se avizinha, como Cristo de Deus afirmava no final dos tempos, ou seja, no final do tempo de provas e expiações, na chegada de um tempo novo, de regeneração, de alegria, de felicidades, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, mostrando que a sensibilidade mediúnica se tornaria cada vez mais comum. Aí vemos hoje pessoas com depressão, vemos hoje pessoas com síndrome do pânico, muitas vezes causadas pela influência de entidades espirituais. Então a mediunidade, diz a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, é uma faculdade que se torna a cada dia como que uma fatalidade, que os espíritos, à medida que vão evoluindo, eles vão tendo cada vez mais intuição, inspiração. Nos mundos mais elevados, nós já temos uma consciência diferenciada do mundo espiritual. Temos mais percepção, portanto. A infância é mais curta, a vida muito mais feliz, sem os tormentos deste planeta, ainda de provas, ou seja, ainda de experimentações. Estamos aqui sendo testados, provados, para podermos garantir que iremos reencarnar no planeta mais próspero, mais feliz, mais evoluído que a própria Terra. Os mansos herdarão a Terra, disse-nos Jesus. Falou das bem-aventuranças.